6251, restrito da presente nível de voo 340. Restrito 340, 6251. Alfa Yak Fox. Finalizando o teste de motores, solicitando autorização para retorno. Só para pote número 8 do pátio 1. Ok, retorne pela Alfa até antes da Juliette. Retorne para ingressar no pátio o Alfa Yak Fox. Sua transmissão foi intermitente, essa transmissão agora, eu não compreendi. O senhor deseja fazer o 180 na Golf ou ingressar na pista? Aqui na... voltando de ré, vai entrar na Fox e depois seguir de frente via Alfa. Ciente, pode fazer o 180 aí, o como queira, retornando pela Alfa, reporte antes da Juliette. Ciente, reportarei, cara. Salvador, bom dia. Webjet 6749 no gate 2 com a Golf. Autorização para Guarulhos. Bom dia, Web 6749. Autorizado, Guarulhos. O nível 340 via Pesulu 16 até Belo Horizonte. Após BH, Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, o perfil da subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge. O controle, 120 decimal 8, e o transponder é o 5512. Autorizado Webjet 6749, nível 340 na Upper Zulu 16, decolando da 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda, direto Bridge. Após Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, o controle 120-855-12, aciona o Webjet 6749. Tá correto, 6749, chame para o push e acionamento. Chamará quando pronto 6749. Salvador, bom dia, Web 5893, ciência da Golf, autorização para convite. Bom dia, Web 5890, autorizado, Confins, o nível 340, prossegue pela Upper Zulu 16 até o destino, decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5517. 340 via Pesulu no meio, decolando da 10 com curva direita no perfil da El Leda. Transição Bridge 208-5517 ao transponder do objeto 5890, está no gate 10. Gente, correto cotejamento, chame quando pronto. O Web 5890. Gente, 5890, gente. Salvador, bom dia, o Web 5717, informação forte. Bom dia, Web 5717, autorizado, o Galeão, nível 340, prossegue pela Upper Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano, a decolagem da 10 com curva direita após subida da El, após da El Leda, e após a Leda direto Bridge, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 5515. Galeão autorizado, nível 340, aperto 10, após o SMAP e após conforme. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 1208 controle, 5515 no transponder, Web 7.7. Tá correto, chame quando pronto, Web 5717. Serra Lima, bom dia, prossiga. Comunicação 280, Salvador da Serra, Luiz Salvador Grava, Luiz Eduardo Magalhães. PRS está autorizado. Luiz Eduardo Magalhães, o nível 280, a decolagem da 17 com curva à esquerda após a decolagem, subida Momo. Após Momo Cogibu e após Cogibu direto para a radial 299 e prossegue de acordo com o plano. O controle 120 decimal 8, o transponder 5511, o quilo Sierra Lima. Tá correto, quilo Sierra Lima, está livre o acionamento, chame para o táxi. Para puxa acionamento, objeto 6749 no gate 2. Autorizado, 6749, chame táxi. Chamar a bloco para táxi na 749. Fox, não aguardo para ingressar. Ok, tá autorizado, Alfa Yanko Fox, só me confirme o gate, é o 08? Positivo. Autorizado até lá, o Alfa Yanko Fox. Exato, reportarei o pé. Voador objeto 5890 no 10, pushback acionamento. Aguarde no 10, web 5898. É, devido ao tráfego aí que vai decolar no mesmo perfil de subida, para separação de tráfego, aguarde a liberação. Passando pushback 5890. Para o táxi Webjet 6749, 124 a bordo, 4 horas alternando com fim. Ciente, o Web 6749, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Web 6749. Livre táxi Webjet 6749, chamará no ponto de espera da 10. Jet 6749, ponto de espera da 10, próximo. Jet 6749, da web livre. A decolagem da 10, o vento é 050 graus, 03 nós. Livre decolagem, Webjet 6749. Webjet 5890, autorizado, pushback e acionamento, reposta táxi. Autorizado 5890, reposta táxi. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Alfa Yank Fox. Agora o táxi WG 5890 está com 109 a bordo, 3 horas e 10, alternamos, Alião. Cliente, WG 5890, livre o táxi pelo pátio, chame no ponto de espera da 10. Livre o táxi via pátio, repasse o ponto de espera 5890, vai. O Web 6749 decolado 59, chame o controle, 120 decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Gracias. comandou, bom dia, Web 6749. Bom dia, Web 6749, contato Taverna de Colagem, sinal 340, após 2000, vou direto Leda, após Leda Pris. Leda Pris, cruzando 2000, 6749. Quilo Serra Lima está autorizado o táxi pela 17, é porte alinhado e pronto. Torre Web 5890, totalmente pronto, ponte espera 10. Gente, Web 5890, alinhar e manter, 10. Pode manter no 0580, Web 10. Salvador, Web 5717, portão 4, puxa acionamento. Web 5717, aguarde um instantinho para iniciar o pushback acionamento. Aguarde. O Quilo Serra Lima, alinhado pronto, está me esperando. Quilo Serra Lima, mantém a posição, é o número 2 para a decolagem. Web 5890, decolagem autorizada, da 10. O vento é calmo. Iniciou 5890.